escrevi esta canção pra eu mesmo ouvir no carro, pois você me abandonou, me trocou por um aidético, invocando teus impulsos em ectoplasmas flamejantes. Eu vou seguindo a rodovia em busca de um empirismo necessário. Quando eu te levei muito além da rodovia, em sequências de canções prediletas no radinho. Baby, I love you. Come into my arms. Let me know the wonder of teus olhos cor de jade líquida. Não, eu nunca mais voltei. Eram dois buracos negros, mas foi tudo ilusório. Thank you. Charles Baudelaire, descontos no motel. Mal te conheci e já idealizei um campo e um casal.